Sei que você fala por aí que não. Jura que é de pedra o seu coração, mas a madrugada vem me procurar. Eu era só um lance, uma distração. Meu corpo era sua diversão. O nosso combinado era não ligar. Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa. O cheiro de amor no ar, o cheiro de amor no ar. Caiu na madrugada e vi que tava errada, tá desesperada. Louca pra me encontrar, tô bebe, vem me procurar. Aí sai a roda. Sei que você fala por aí que não. Jura que é de pedra o seu coração, mas a madrugada vem me procurar. Eu era só um laço, uma distração. O meu corpo era sua diversão. O nosso combinado era não ligar. Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa. O cheiro de amor no ar, o cheiro de amor. Caí na madrugada e vi que tava errada, tá desesperada.